canção. Alô, povão, alô, povão, alô, povão. Sou Adilson Ribeiro e canto pra vocês esta canção. Canto para balconista, recepcionista, pedreiro, doutor. Canto para o marceneiro, mecânico, operário, também cobrador. Alô para o flanelinha, o presidiário e o locutor. Alô para o policial, alô minha gente, aqui eu estou. Esta canção. Alô, povão, alô, povão, alô, povão. Sou Adilson Ribeiro e canto pra vocês esta canção. Canto para balconista, recepcionista, pedreiro e doutor. Canto para o marceneiro, mecânico, operário, também cobrador. Alô para o flanelinha, o presidiário e o locutor. Alô para o policial, alô minha gente, aqui eu estou. Alô povão, alô povão, alô povão. Sou Adilson Ribeiro e canto pra vocês esta canção. Alô povão, alô povão, alô povão. Sou Adilson Ribeiro e canto pra vocês esta canção.